dia 10 de fevereiro, fase inicial. Embrião responde bem aos primeiros testes. Dia 6 de maio. Protótipo já apresenta sinais de que estará pronto para receber a inteligência artificial em breve. Membros já estão subdesenvolvidos, mas precisamos de mais tempo. Já é possível identificar diferentes partes do corpo e devemos tê-lo operacional dentro de algumas semanas. Instalação da inteligência concluída. Protótipo liberado para uso. Como finalizar uma história? Finais são difíceis. Acontece que finais são poderosos, são transformadores, são pontos de chegada que nos ajudam a enxergar melhor quem éramos e quem somos. São parte natural do ciclo de todas as coisas que obedecem às leis imutáveis do universo. Dia após dia, estamos diante da nossa nova versão. E bom, o fim de ano chegou, é hora de olhar para trás e relembrar tudo o que aconteceu. Mas como seria o ano de 2023 em uma música? que é um pouco de Baby, ela quer um pouco de, ela quer um pouco de tudo que eu tenho. Vampira quer sugar minha alma. Só porque eu vim da favela, dessa vida chique, ainda não entendo nada. A cama essa garota apela, joga todas as grises, joga tudo no chão. Sua cabeça gira igual cirando, e você vem só fumando um fino de canto. Eu e meus manos, cheio de olho ponte americano, juro. Isso é um novo balanço. Quando ela desce eu fico bambo. Sendo em mim enquanto eu conto, mas enquanto eu tô com a fome olhando, dentro do baile com meu som tocando. Oh yeah, oh yeah. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Jungle, jungle, the jungle. Então but I'll sleep alone tonight. Cause I'm just scared. Anywhere else I'd be a 10. Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility?

no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer, me paso mirando al ser. Wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver, quisiera volverte a ver encima de mí. Químico, químico, químico, químico, químico, químico, químico, químico, químico, amor. Eu vou tomar um tatacá, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando eu chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. De baile, já alinhei, logo mandei o corte. Separo o kit, camiseta escura. No pulso lancei logo um holy shot. O Clay é o que nós porta, o Clay é o que nós veste. E no baile o que destaca, manda pra ela, seu filho da... Faz um buque, buque, sentando de quatro. Tem no chuque, chuque, babado e molhado. Manda pra ela, seu filho da... Gostas, bebida rosa. Desato alto, Prada Milano, toda sensual. Sei lá, que ela é do John. Tava na França, bebendo numa praia em Dubai. Every girl I ever talked to told me you were that bad. You call them crazy, God, I hate the way I call them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Oh, what a mesmerizing, paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. Wait for me and not her. 'Cause girls your age know better. 'Cause I've made some real big mistakes. You made the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you saw me for parts, you suck your teeth into me. Belos versos somos, escritos em areia molhada, esperando que o mar da existência nos apague lentamente. A beleza da última dança, parte da jornada, das notas suaves de um poema, o efêmero é nosso lar inerente. I'm not sure.